uma cesta, economia, ele deu uma guinada e, consequentemente, colocou o município de Quixeramobim como a 12ª potência econômica do Ceará. Não é fácil, não. Pular de uma posição de número 86 para uma posição de número 12 é um avanço considerável. O Ceará apresentou 104.640 empresas registradas durante o transcorrer do ano de 2023, sendo 78% delas abertas através de microempreendedores individuais, MEI, ou seja, 82.258 MEIs abertos, de acordo com o levantamento realizado pela Junta Comercial do Estado do Ceará, JUSEC. O saldo de aberturas obtido por meio da diferença entre novos registros e encerramentos foi de 38.298 empresas. Dentre toda a extensão do Estado, os municípios que mais se destacaram no último ano com o quantitativo de formalização de empresas foram Fortaleza, com 52.749 registros, Caucaia, com 3.923, Juazeiro do Norte, com 3.686 novos registros, Maracanaú com 3.160, o Eusébio, com 1.720 novos registros. Apenas em Fortaleza, foram concentrados 50% das aberturas de empresas do Estado do Ceará. Caucaia e Eusébio, ambos entre os destaques de registro de empresas, foram parte do grupo de municípios que aderiram ao programa Empresa Mais Simples em 2023, o que possibilita a abertura de empresas em até 5 minutos de forma automática e gratuita. O programa incentiva o desenvolvimento econômico e torna a formalização mais acessível. Para o presidente da JUSEC, Carolina Monteiro, o resultado é muito positivo e mostra o sucesso do programa Empresa Mais Simples. A Secretaria de Políticas para a Educação de Campos Salles informa sobre as matrículas para o ano letivo 2024 na Rede Municipal de Ensino. Este é o convite para pais, responsáveis e alunos embarcarem em uma jornada educativa enriquecedora e repleta de oportunidades. E as matrículas estão abertas para todas as séries, desde a educação infantil até o ensino fundamental, anos finais, para alunos novatos e veteranos. Valorizamos a diversidade e estamos empenhados em criar um ambiente inclusivo que respeita as diferenças e as individualidades. O corpo docente, aliado a recursos pedagógicos, garante um aprendizado significativo e prepara os alunos para os desafios do futuro. Não deixe de realizar a matrícula no prazo estabelecido. Procure a escola mais perto da sua casa. Estaremos disponíveis de segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 16 horas, para realizar matrículas, esclarecer dúvidas e auxiliar em todo o processo. Grupo Cultural Caretas de Bumba Meu Boi da Serra de Santana de Açaré participa do ciclo natalino do Ceará em Fortaleza. Com a parceria da página Cultura por todo canto, em todo lugar, e com a assessoria do produtor cultural Vavá Góes, o Grupo de Caretas de Bumba Meu Boi da Serra de Santana em Açaré viajou para Fortaleza para participar da 16ª Mostra Estadual do ciclo natalino que aconteceu no Complexo Cultural Estação das Artes. Antes de chegarem a Fortaleza, o grupo passou em Canindé, mais precisamente no Complexo Turístico Religioso de São Francisco, onde pediram a bênção a Deus e ao São Francisco aos pés da estátua do santo, registraram o momento e fizeram uma breve dança de Bumba Meu Boi naquele santuário. Ao chegar na capital, no primeiro momento, foram para o momento de recreação e lazer na beira-mar e em seguida seguiram para a Estação das Artes para almoçar e em seguida fazer uma belíssima apresentação, encantando a todos os presentes e aos organizadores do evento, que parabenizaram a equipe e também a articulação e a organização da mesma. Ao final, o grupo recebeu o troféu de participação representado pelo coordenador do grupo, Rafael Teixeira, e o colaborador, Vavá Góes. A Universidade Federal do Ceará, UFC, lançou o concurso público com 39 vagas para professores nos campos de Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral. As inscrições terão início no dia 29 de janeiro e seguirão até o dia 16 de fevereiro. No total, 18 vagas são para os campos sediados em Fortaleza, 3 vagas para o campus em Crateús, 5 para o campus de Itapajé, 8 vagas para o campus de Sobral, 4 vagas para o campus de Quixadá e 1 para o campus de Russas. As oportunidades são distribuídas em vários cursos e áreas de conhecimento, indo desde medicina até ciências agrárias, história, letras, odontologia, química, matemática e inteligência artificial. As taxas de inscrições para o concurso variam de R$ 262,04 a R$ 60,94, a depender do cargo pretendido. De acordo com o edital, cada unidade acadêmica vai receber e deferir as inscrições referentes às vagas que estão sendo disponibilizadas. As informações sobre deferimento de inscrições, o calendário das provas e divulgação dos resultados do concurso serão divulgados posteriormente via e-mail para os próprios candidatos. Tradição mantida, Dr. Roberto Pessoa recebe imprensa e amigos do Cariri para mais um encontro. O líder político e atual prefeito de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, Dr. Roberto Pessoa, realizou no último sábado mais uma confraternização com amigos e a imprensa do Cariri. Foi sua 9ª edição nos últimos 9 anos. Em 2021, por conta da pandemia da Covid-19, não houve o aguardado encontro pelos profissionais da imprensa. Mais uma vez, o encontro aconteceu na Praça do Giradouro, no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte, às 19h30, sob a coordenação da jornalista Socorro Ribeiro, querida por todos da imprensa da região do Cariri. Além de jornalistas e radialistas, o encontro contou, como de costume, com as presenças de políticos e amigos do prefeito Roberto Pessoa. Lá também estava a deputada Fernanda Pessoa, o deputado estadual Firmo Camussa, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, líderes comunitários, pessoas de várias regiões do interior cearense. Lá estivemos com o companheiro Rodrigo Amans, também com o doutor José Lourenço Arraes, o Dinamite, que estava pronto para ir, por motivo superior, não pôde ir, e mais uma vez marcou o encontro pela confraternização, pela amizade, pelo companheirismo e, acima de tudo, pelo reconhecimento do Dr. Roberto Pessoa a todos que fazem a imprensa do interior cearense. Resultado de uma longa convivência do fotógrafo Samuel Macedo com os mestres e mestras da cultura do Cariri cearense, em Cantarias Cariri, é a primeira exposição individual do artista. Reunindo um conjunto de 28 retratos, a mostra foi aberta na programação do 15º Encontro Mestres do Mundo, realizado pelo Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria de Cultura e do Centro Cultural do Cariri, Sérvulo Esmeraldo, em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Artes. Começou ontem e irá até o próximo dia 10, e as imagens narram sobre o ofício e a vida dos detentores dos saberes. Com visita gratuita, a exposição sempre acontece durante todo o transcorrer desse mês, até o mês de fevereiro, nas quintas e sextas, das 15h30 às 18h30 horas, e sábados e domingos, das 9h30 às 19h30, a classificação indicativa é livre. O recorte apresentado por Samuel é resultado de sua aproximação com as pessoas que integram as manifestações da cultura de tradição popular da região, onde desenvolveu uma relação de amizade e cuidado. Apresentando os saberes e encantarias do território, o artista transmite, por meio de sua sensibilidade, a beleza das maestrias que compõem o lugar. Apresentando os mestres e mestras do Cariri Cearense, intitulados como Tesouros Vivos pelo Governo do Estado do Ceará, através da Lei 13.842, de 27 de novembro de 2006, a mostra traz o resultado de um roteiro recente realizado pelo fotógrafo. Ao adentrar as casas e terreiros destes detentores de saberes, Samuel captou fragmentos do tempo ancestral, que é também presente e futuro. Habilmente registrada pelo artista Samuel Macedo, a exposição revela mais do que retratos, imagens amorosas que resultam da intimidade e do pertencimento, explica Bitu Kassundé, curador da exposição. Kassundé ainda afirma que o fotógrafo utiliza de um método para o registro alicerçado no respeito, convivência e afetuosidade. Fabiana Barbosa conta que Encantarias Cariri é uma reunião de retratos que registram o olhar de encantamento do Samuel Macedo ao encontrar-se com os mestres e mestras da cultura do Cariri nos seus terreiros, casas e oficinas. A curadora afirma ainda que a mostra tende a crescer com outros encontros com mestres e mestras da cultura de todo o território cearense a serem registradas pelo olhar do fotógrafo. Samuel Macedo é fotógrafo, músico e viajante. É um cearense do mundo, das excursões primeiras pelos terreiros de sua terra natal, Cariri Cearense, ganhou os quintais e terreiros em expedições iniciadas na adolescência. Foi ainda menino que descobriu sua fascinação pela imagem. O avô tinha uma oficina de onde saíam as traquitanas mais fantásticas, entre elas sua primeira câmera. Observando os muitos personagens que povoavam seu imaginário, benzedeiras, rezadores, aboiadores, mestres de reisada e cantadoras, herdou sua sina de fotógrafo e retratista. Samuel percebe em cada traço e cada gesto uma narrativa dos agentes do Brasil afora. O 15º Encontro Mestres do Mundo, Tesouros Vivos da Cultura do Ceará, tem como tema 20 anos de futuro. Evoca perspectivas para o futuro de uma das mais importantes políticas culturais do Estado do Ceará, os Tesouros Vivos. Com programação diversificada, o encontro Mestres do Mundo é uma importante iniciativa de reconhecimento e valorização das manifestações e expressões da cultura popular cearense. Agora, dentro do Rádio Jornal As Notícias do Esporte, trabalho de Rafael Ferri. Hora do Esporte. No futebol, Zagallo fez de tudo. Mais do que isso, foi campeão por todas as áreas que passou. Marcado pelos títulos, também será lembrado pela forte personalidade dentro e fora dos gramados. Graças a essa personalidade, um desabafo ficou eternizado após o título da Copa América na Bolívia em 1997. Ganhamos! Com dificuldade, não tínhamos a mesma velocidade, mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu em Atalaia, Alagoas, em agosto de 1931. com menos de um ano de idade, se mudou para o Rio de Janeiro e foi na cidade maravilhosa que brilhou nos únicos três clubes da carreira. Ponta esquerda, com início no América, foi tricampeão estadual pelo Flamengo em 1953, 1954 e 1955 e bicampeão estadual pelo Botafogo em 1961 e 1962, ao lado de nomes como Didi, Garrincha e Nilton Santos. Canhoto, mas que usava muito bem a perna direita, conquistou o primeiro título mundial com a seleção brasileira na Suécia em 1958. Quatro anos depois, foi bicampeão do mundo em 1962 no Chile. Titular nas duas Copas, assumiu uma nova função na seleção. Foi escolhido para treinar a Canarinho na Copa de 70. Como treinador em 1970, comandou uma das melhores seleções de todos os tempos. O tricampeonato do mundo veio após goleada por 4-1 sobre a Itália na final. Até hoje, Beckenbauer, Zagallo e Deschamps são os únicos campeões do mundo como jogador e treinador. Além disso, foi coordenador técnico da equipe tetracampeã do mundo em 1994 nos Estados Unidos. Zagallo possui 5 finais e 4 títulos de Copas do Mundo, sendo o único tetracampeão da história. Os números fazem parte de sua história dentro e fora dos gramados, já que a superstição acompanhou a carreira e a vida do velho lobo. O número 13 era sempre lembrado com carinho por ele. A simpatia veio após conhecer sua esposa Alcina, devota de Santo Antônio, celebrado no dia 13 de junho. O casamento de Zagallo e Alcina, 13 de janeiro de 1955. Após a conquista da Copa América de 2004 contra a Argentina, o velho lobo lembrou da superstição. Galvão, vai ter que ter hino nacional. É a verdinha e a amarela aqui. Brasil todo vibrando. Brasil campeão tem 13 letras e Argentina vice também tem 13. Santo Antônio é fé, é verde, amarelo, é Brasil, gente! Vamos correr agora, não faz problema! Em 1992, recebeu a Ordem de Mérito da FIFA, a mais alta honraria da entidade por suas contribuições ao futebol. Em 2013, foi eleito o nono melhor treinador de todos os tempos pela revista Soccer Magazine. Zagallo foi homenageado em outubro de 2022 com uma estátua de cera no Museu da Seleção, na sede da CBF no Rio de Janeiro. O velho lobo foi casado com Alcina de Castro Zagallo por 60 anos até a morte da esposa em novembro de 2012, aos 80 anos. Zagallo deixa 4 filhos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rafael Ferri. Edição, Marcelo Bonora. Rádio Jornal. Três fronteiras. Criatividade, talento, iniciativa. Olha, se você quer aprender a dirigir com qualidade, venha pra Autoescola Campos Salles. É a mais completa da cidade. Aprenda com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles é o seu lugar. Você vai gostar, vai aprender, vai chegar lá e conquistar a sua CNH. O maior índice de aprovação, o caminho certo pra sua habilitação. Escola Campos Salles, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro Campos Salles, telefone 992974919. O caminho certo para a sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Salles.

Jornal. A notícia no ar, no ar. A notícia no ar, na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo o que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. Muito bem, já estamos de volta com um novo bloco de notícias aqui pelo Rádio Jornal. Dizendo que na última quinta-feira, a prefeita do município de Canindé, Rosário Ximenes, sancionou a lei que estabelece o plano de cargos, carreiras e remuneração PCCR dos servidores ocupantes dos cargos de secretário escolar e monitor de artes do governo municipal de Canindé. Para o secretário de Educação, Cleideon Paulinho, esta é uma das metas cumpridas previstas no eixo 3, formação e reconhecimento de docentes e profissionais da educação do programa Avança Mais Educação. O ato de assinatura ocorreu no auditório do Colégio Estadual Paulo Sarazate e contou com a participação de vereadores, secretários municipais, diretores do sindicato, servidores das duas categorias, além de membros daquela sociedade civil. Agora, Aiuaba, o governo de Aiuaba à frente, o prefeito Hamilson Moraes assinou o convênio com o governo do Estado e Ministério do Turismo para uma obra de mais de 2 milhões de reais. A solenidade foi realizada no Palácio da Abolição em Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas, do ministro do Turismo Celso Sabino, deputados Domingos Neto e Gabriela Aguiar, dentre outras autoridades. Hamilson Moraes disse que o convênio firmado investirá um valor de R$ 2.199.000 em obras de infraestrutura, urbanização e embelezamento na orla da barragem Joana do Ó, situada às margens da CE-176, na cidade de Aiuaba. Será um ponto de lazer e diversas atividades para a população e visitantes, assim afirmou. De acordo com o convênio, o prazo de execução é da ordem de 11 meses. Prefeito, agradecer ao governador Humano de Freitas e ao deputado federal Domingos Neto, que foi o responsável pela destinação da verba para o município. Ele destacou ainda o esforço da deputada Gabriela Aguiar no apoio às demandas do município de Aiuaba. Asfalto na CE-187, Hamilson Moraes disse que recebeu com alegria a notícia da licitação de mais um trecho da CE-187 que beneficiará o distrito de Barra na zona rural de Aiuaba, e lembrou que esse foi um dos assuntos tratados com o governador em audiência mantida no ano passado com a participação da deputada Gabriela Aguiar. Essa estrada é um sonho que se tornará realidade e vai trazer progresso para a nossa região. Lembrou, acrescentando ainda, que a população também deseja a ligação asfáltica entre a Barra e a cidade de Aiuaba, além do trecho entre Saboeiro e Aiuaba. Com o esforço conjunto de nossos representantes, acreditamos que futuramente essas obras poderão ser viabilizadas. Somos gratos ao governador e aos nossos deputados, assim finalizou. A licitação do trecho da CE-187 entre Barão de Aquirais, aqui na zona rural de Campos Sales, e a localidade Barra, em Aiuaba, no trecho de 36 quilômetros, será iniciada em 20 de fevereiro, com a abertura das propostas. Vai ser bom demais, hein? Ligando aqui Campos Sales até Tauá, e vai encurtar a distância para Fortaleza, vai melhorar muito para as pessoas, principalmente aqueles que moram após o distrito do Barão de Aquirais, para locomoção até Campos Sales, vai melhorar consideravelmente. Claro que é uma via que interliga regiões e o acesso à capital Fortaleza fica bem mais viável. Servidores de Iguatu fizeram protesto e entraram na Prefeitura de Iguatu, tentando pressionar o prefeito Edinaldo Lavoa a desistir de revogar dois decretos que demitem 43 concursados. A ação aconteceu na noite da última sexta. Se Edinaldo Lavô insistir nas demissões, servidores ameaçam acampar na sede da prefeitura. Entre os decretos revogados está o de número 002/2024, que convoca 20 novos guardas municipais. O outro decreto anulado foi o de número 01/2024, que convoca 23 novos servidores para atuarem na Prefeitura de Iguatu. Ambos foram aprovados em concurso público e começariam a trabalhar no próximo dia 1º de fevereiro. Hora de sentar à mesa, discutir e achar a melhor solução. As sementes do programa Hora de Plantar do Governo do Estado do Ceará começaram a chegar à região dos Inhamuns. Já chegou na última sexta uma carreta no município de Itauá, levando parte das sementes que nestes dias serão distribuídos aos agricultores dos 5 municípios daquela região: Itauá, Aiuá, Barneirós, Parambu e Quiterianópolis. A maior quantidade de sementes é de milho híbrido, mas também serão disponibilizadas sementes de milho variedade, sorgo forrageiro, entre outros. E já nesta semana, o Escritório Regional da Emates deverá anunciar o calendário de entrega das sementes aos agricultores cadastrados. A 37ª edição da 7ª edição do projeto Hora de Plantar Safra 2023-2024 foi lançado no último dia 28 de dezembro em Barbalha, na região do Cariri, pelo secretário do Desenvolvimento Agrário do Estado, Moisés Braz. Com investimento de R$ 26 milhões, o programa visa beneficiar 155 mil agricultores em 182 municípios do estado do Ceará. Serão fornecidos aos agricultores e agricultoras familiares sementes de milho híbrido, 2 mil toneladas, milho variedade, 500 toneladas, sorgo forrageiro, 180 toneladas, mudas de cajueiro anão, 50 mil, aroeira, 4.445 mudas, sabiá, 39.926 mudas, maniva, 5 mil metros cúbicos, o que dá 10 milhões de mudas, e palma, 2,5 milhões de raquetes. Nessa nova edição, as sementes de feijão calpi, 231 toneladas, capim mombaça, 3 toneladas, e de algodão, 10 toneladas, estão entre as novidades para o programa Hora de Plantar 2023-2024. Estamos apresentando o Rádio Jornal, a notícia, os fatos, o interior em destaque. Agora, a região de Jaguaribe, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, unidade da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, realizou a primeira captação de órgão da instituição na última sexta. Procedimento inédito na região de saúde do litoral leste de Jaguaribe permitiu a captação de um fígado que será destinado para transplante em Fortaleza. A comissão de intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe notificou a central de transplantes. A operação de captação foi articulada na unidade localizada em Limoeiro do Norte. A captação envolveu 10 profissionais das equipes da Central Estadual de Transplantes e do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. O procedimento foi realizado pelos médicos cirurgiões João Ivo Xavier e Anderson Sanches e pelo enfermeiro Bartolomeu Neto, integrante da Central Estadual de Transplantes. Da equipe do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, participaram os médicos anestesistas Rayane Guerra e Pablo Brandão, as enfermeiras Camila Nogueira e Andressa Rodrigues e os técnicos em enfermagem Cláudia Moura, Jonas Andrade e Rayane Moraes. O órgão foi transportado pelo helicóptero da Coordenadoria Integradas de Operações Aéreas, CIOPAE, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará. Em 2023, o Ceará realizou 1.687 transplantes de órgãos e tecidos. Destes, 217 foram de fígado. Na primeira semana deste ano, o Estado registrou 3 transplantes, sendo 2 cardíacos e 1 hepático. O fígado foi captado no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe a partir de autorização da família de um paciente que teve morte cerebral. Antes de o procedimento acontecer, os familiares foram devidamente orientados sobre a realização da cirurgia. A diretora administrativa do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, Sabrina Becker, reforça a importância do ato de solidariedade e empatia para salvar vidas. É uma ação de extremo amor. Em um momento de dor, a oportunidade de outras pessoas viverem é oferecida. É muito gratificante que o serviço de saúde de alta complexidade fornecido pelo Hospital Regional do Vale do Jaguaribe possa proporcionar atos grandiosos como esse, de tanta relevância para a população, pontua Sabrina Becker. Vamos saturar já já outras informações aqui pelo Rádio Jornal. Três Fronteiras, uma atitude inteligente. Em 2024, aproveite para acelerar na direção de seus sonhos e alcance sua independência no trânsito, sendo um condutor habilitado. Para isso, você poderá contar com a Autoescola Principal, uma empresa séria que é referência em soluções de processos de habilitação, atuando sempre com responsabilidade e transparência. Escolha a unidade mais próxima de você. Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi, Antonina do Norte. Ou visite o nosso Instagram, Autoescola Principal. Aqui o sonho de sua habilitação vira realidade. Um empreendimento dos irmãos Fábio e Tiago Souza. Se você quer fazer economia, vem para o Empório Pinheirão. Tem ofertas de montão, menor preço da cidade. Empório Pinheirão. Em 2024, o Empório Vieirão continua firme e forte na prática da economia com seriedade. No Empório Vieirão tem oferta especial todo dia, com preços arrasadores. Porque para nós, você, amigo cliente, vem sempre em primeiro lugar. Se você ainda não faz parte do Clube Smart de vantagens do Empório Vieirão, não perca mais tempo. Baixe agora mesmo nosso aplicativo e se cadastre. É de graça e passe a ter descontos exclusivos, além de participar de muitos sorteios, de valiosos prêmios e muito mais. Nos acompanhe também pelas redes sociais e fique por dentro de todas as ofertas especiais. Empório Vieirão, aqui economia com seriedade. Atenção Campos Sales e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Noronha continua com os serviços da Farmácia Popular do Brasil, que oferece medicamentos gratuitos ou com preço reduzido, assim como teste de glicemia, perfuração de orelha, com o atendimento que você já conhece, de qualidade, honestidade e segurança. Quando precisar de algum medicamento, vá à Farmácia Noronha e verifique se o que necessita está incluso no programa Farmácia Popular ou os adquira entre a variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares que a Farmácia Noronha disponibiliza para melhor atender você. A Farmácia Noronha fica localizada na rua Valdemar Falcão 440, no centro de Campos Sales, aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos. Com entrega em domicílio, entre em contato com a Farmácia Noronha pelo Disque Saúde 999615130. Siga também nossa rede social pelo Instagram @farmacianoronha para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Farmácia é Noronha, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Senhores proprietários de veículos de Capuzales e região, ao fazer reposição de peças em seu veículo, procure a loja e autopeças Irmão Parafusos, que tem o menor preço e o melhor atendimento. Irmão Parafusos está com o mais completo estoque em peças, baterias, óleos lubrificantes e acessórios em geral. E tem mais, na loja e autopeças Irmão Parafusos, na compra do óleo, a troca é inteiramente grátis. Loja e autopeças Irmão Parafusos, Avenida Francisco das Chagas Arraes, 142. Fone Zap 0 operadora 88 99728 2929, no centro de Campos Sales. Loja e autopeças Irmão Parafusos. Visite, compre e economize. Organização Francisco. Três Fronteiras. Rádio Diferente. Rádio Jornal. A notícia no ar. No ar. A notícia no ar. Na hora que ela acontece. Na hora que ela acontece. Entrevistas, reportagens, comentários. Tudo o que acontece vira notícia. A agilidade do rádio no seu dia a dia. Muito bem, já estamos de volta com as últimas informações aqui pelo Rádio Jornal. O interior em destaque aqui na nossa programação. O governo do Crato, por meio das secretarias de saúde e de desenvolvimento social, alerta aos beneficiários do Bolsa Família que eles têm até o próximo dia 19 para atualização da caderneta de vacinação dos filhos menores de 7 anos, aqueles que têm 6 anos, 11 meses e 29 dias. Também devem comparecer nos postos de saúde do município as mulheres em idade fértil de 14 a 44 anos, gestantes e lactantes. Caso contrário, benefício poderá ser bloqueado e posteriormente cancelado. A secretária municipal do Desenvolvimento Social, senhora Tiziana Cândido, reforça que o acompanhamento na rede de saúde é uma das condicionalidades para participar do programa. O prazo final de atualização era 29 de dezembro do ano passado, mas foi prorrogado pelo Ministério da Saúde. Solene sessão aconteceu na última quinta-feira na Câmara Municipal de Iguatu, reuniu vários parceiros e amigos. Tudo para a posse de Ednaldo Lavor à frente dos destinos administrativos da Terra da Telha, Iguatu. Estiveram presentes o deputado federal Domingos Neto, seu pai Domingos Filho, a deputada federal e primeira-dama Eliane Braz, entre outras autoridades. Ednaldo Lavor retornou ao cargo junto ao vice Franklin Bezerra após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O prefeito disse que sua linha de trabalho segue a mesma em prol de todos os iguatuenses. Todos sabem como ocorreu esta perseguição, mas graças a Deus teve um fim e foi positivo para nós. Agora é trabalhar e recuperar o tempo perdido. Temos a missão de fazer 2 anos de progresso dentro de 1 ano. Vamos para cima e avança Iguatu, disse Ednaldo Lavor. Inclusive, o vice Frank Bezerra estava lá no encontro com a imprensa, lá promovido pelo Dr. Roberto Pessoa. Pessoa bastante agradável. O diretor-presidente do Instituto Centec, a Cris Sena, e o diretor da Diretoria de Extensão Tecnológica e Inovação, Cleiton Monte, estiveram reunidos com o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, o diretor da FATEC Sertão Central, Jardel Paixão, para tratar de cursos de qualificação profissional que serão ofertados para a população de Quixeramobim. Os cursos serão destinados especialmente à juventude daquele município, atendendo uma demanda da municipalidade em que levará a oportunidade de educação profissional para os jovens da região. Além disso, os servidores municipais também serão contemplados com vagas que visam o aprimoramento e capacitação dos servidores públicos da cidade. Algumas áreas se destacam para a realização dos cursos, como acolhimento e humanização na área da saúde, cursos voltados para Tecnologia de Informação e Comunicação. As aulas serão realizadas na FATEC Sertão Central e espaços cedidos pelo governo municipal. A partir de hoje, equipes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aurora e juntamente com membros da Secretaria Municipal de Agricultura estão iniciando a entrega dos boletos de inscrição do Garantia Safra aos agricultores do município de Aurora cadastrados no programa. Neste ano, o seguro será pago no valor de R$ 1.200,00, referente ao período 2023-2024, conforme divulgado em portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Os boletos terão como data de vencimento dia 15 de janeiro. Após essa data, não será possível efetuar o pagamento, acarretando o não recebimento do benefício. O sítio Barrocas é tipicamente uma vila de pescadores das quase 100 famílias que moram por lá. Mais de 80 delas trabalham com a pesca, com confecção de armadilhas para pegar camarão, redes, conserto de malhas de nylon que facilmente voltam de cada pescaria com alguma avaria. Para isso, tem as mãos habilidosas e muitas mulheres e também homens que consertam o próprio equipamento de trabalho, mas é comum avistar por lá donas de casa, pescadores, confeccionando ou fazendo algum reparo nas malhas. Tudo isso lá no açude de Oroz. Entre essas, existe a pessoa de Dona Chica, de 70 anos, que estava sempre com um sorriso no rosto, fazendo um reparo na rede de pesca do filho. De acordo com ela, que nasceu e foi criada na comunidade, muitos moradores, além de aprender a pescar, aprendem ainda na infância a fazer esse tipo de serviço. Quando meu esposo pescava, ele pegava para consertar, comprava, depois aprendia a fazer o remendo, a fazer outro tipo de serviço, as próprias redes. Tem muita gente que me procura para remendar. Só que isso traz um conforto para nós que trabalhamos nesse tipo de trabalho, porque traz também um pouco de renda. Essa renda suficiente para fazer com que o nosso estilo de vida não sofra tanto desgaste e possa nos ajudar a manter a nossa casa, as nossas famílias com dignidade. Isso é importante. E ela diz que somos 96 famílias, sendo que 85 delas vivem da pesca artesanal. Vivemos num local abençoado, onde todas as famílias tiram daqui seu alimento, calçado, vestir. Esse trabalho, graças ao açude de Oroz, que está mais de 52% de sua capacidade. A gente espera que este ano seja melhor ainda de chuva, para aumentar a água no açude, para fomentar ainda mais nossa cadeia produtiva da piscicultura, da pesca. Tem o que tece, conserta o galão, pesca, caça camarão, tudo isso envolvendo o açude de Oroz, esse gigante tão importante para a nossa comunidade, destacou o presidente da Associação de Moradores do Sítio Barrocas, Evanilson Saraiva. O açude de Oroz terminou 2023 com 52,67% de sua capacidade. Última vez que o segundo maior açude do estado atingiu essa marca foi em 18 de julho de 2013. Com 52,60%, conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGER. E assim concluímos mais um Rádio Jornal. Agradecendo a você pelo rádio ligado, pela conexão via internet, enfim, pela parceria, pela companhia. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta com mais notícias do interior cearense. Na sequência, o melhor das músicas românticas do rei Roberto Carlos. Excelente tarde a todos, fiquem com Deus. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. quando você se separou. Está entrando no ar Roberto Carlos e Companhia. As músicas do rei. Uma hora de muito amor e romantismo. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. Apresentação, Bia Ipsen. A comunicação jovem do rádio. Trazendo para você o mais brilhante programa de rádio do Brasil. Roberto Carlos e Companhia. Olá, tudo bem com você? Começa agora o Roberto Carlos e Companhia aqui pela sua melhor rádio, trazendo para você as melhores músicas do Rei e Amigos, né? Trazendo novidades e lançamentos, de vez em quando também notícias e curiosidades da vida dele. Agora, para começar com música boa para você, tem a nova dele, né? Eu Ofereço Flores. Eu quero agradecer por tudo que você de bom me faz sentir. Por tantas emoções, você me viu chorar, você me fez sorrir. E às vezes que eu sofri, você estava aqui me dando a sua mão. Seu ombro, seu afago, eu agradeço e trago no meu coração. Olhares e sorrisos me dão o que eu preciso sentir nesses momentos. No coração e na alma, o aplauso que me acalma, alívio aos sofrimentos. E olhando pra vocês, eu vejo esses sorrisos que enfeitam minha vida de alegria e cores, de todo o coração. Por tudo isso, então, eu ofereço flores. Sorrisos me dão o que eu preciso sentir nesses momentos. No coração e na alma, o aplauso que me acalma é alívio aos sofrimentos. E olhando pra vocês, eu vejo esses sorrisos que enfeitam minha vida de alegria e cores, de todo o coração. Por tudo isso, então, eu ofereço flores. Eu ofereço flores. Thank you.

extensão da genialidade de Picasso. No hell below us. Pude sentir o apocalipse de Guernica. Above us only sky. E a beleza da paz através de uma pomba. John Lennon interpretou exatamente esse caminho. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Muita gente que tenta emagrecer e tem dificuldades. Conheça o Fit Fino, o suplemento da saúde com beleza que potencializa o processo de emagrecimento. Emagreça com saúde usando o Fit Fino. Maior redução de medidas, elimina as gorduras mais rápido, é uma excelente fonte de fibras, ação detox, força para os cabelos, unhas e pele. Contém biotina, contém cromo, que ajuda a diminuir a vontade de doces. Fit Fino, emagreça com saúde. Peça agora mesmo o seu em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou com um consultor na sua cidade. Diga logo de uma vez o que você... Roberto Carlos e Companhia. Apresentação Bia Ipsen. A comunicação jovem do rádio. Se você gostou de dançar juntinho assim, se lhe agradou ficar bem perto de mim, se eu conseguir fazer você ser bem feliz, amor, telefone, peça bis. Se você gostou de beijar a minha boca, se lhe agradou minha voz cansa de rouca, se quiser de novo os carinhos. diz que eu lhe fiz amor, telefone, peça a vista. Olha o céu, o mar, a flor, isto é sinal de amor. Amor pra lhe fazer feliz, telefona, amor, peça a vista. Se você gostou de beijar a minha boca, se lhe agradou minha voz cansada e ronca, se quiser de novo os carinhos que eu lhe fiz, amor, telefone, peça bis. Olha o céu, o mar, a flor, isto é sinal de amor. Amor pra me fazer feliz, telefona, amor, peça bis. Se você gostou de dançar juntinho assim, se lhe agradou ficar bem perto de mim, se eu conseguir fazer você ser bem feliz, amor, telefone, peça bis, telefone, amor, telefone, amor, peça bis. Que será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber. Será de ti. Sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre

sentir.